No, su amor non terá fin. Na Bahia, oh, tem grand hombre pra prender meu amor. Na Bahia, oh, tem tanto forte alegria, minha dor. Na Bahia, oi, tem. Na Bahia, oi, tem candomblé e xangô pra prender o meu amor. Na Bahia, oi, tem santo forte e doutor, alivia minha dor. Na Bahia, oi, tem. Na Bahia, oi, tem. Voltar pra mim, agradeço a Mulungu e é pai de Japeranga, Japeranga de Lula. Na Bahia, ai, tem feitiço pra fazer você me querer. Na Bahia, oi, tem valo preso por vender, pra você não me esquecer. Na Bahia, oi, tem. Na Bahia, oi, tem feitiço pra fazer você me querer. Na Bahia, oi, tem valo preso por vender, pra você não me esquecer. Na Bahia, oi, tem. Na Bahia, oi, tem.